está no ar, Muqueca de Siri, especial Gilberto Gil, 80 anos. Duas horas sonorizadas pelo meu brinquedo estupefaciente através da música. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, carrego essa carrapeta desde 2006. Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc 2020. Sem patrão, sem bispo, hora livre, hora comunitária. Se for chamado, vai ser transmutado. Viva Gil! Seu segundo estágio de uma noite hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. Meu sistema vai mudar sua dimensão. Seu corpo vai se transformar no raio, vai se transportar no espaço, vai se recompor. Muitos anos luz além, além daqui, a nova coesão lhe dará de novo um coração. ...1969... Futurível. Beijo, Sinara, sintonizada. Easy, Pantano do Sul. Tico, Parque São Jorge. Estranho. Seus olhos talvez sejam de cobre, seus braços de estanho. Não se preocupe, meu sistema manterá a consciência do ser, você pensará. Seu corpo será mais brilhante, a mente mais inteligente, tudo em superdimensão. O mutante é mais feliz, feliz. Na nova mutação, a felicidade é feita de metal. Feita de metal. Abdo, a galera toda lá em Curitiba, Bernardo, Helena, Vanessa, meu neto Benjamin, minha mãe Rosa, minhas irmãs Viviane e Stephanie. A gente ouve Gil desde o começo. Esse programa tem uma pesquisa que vai de 1963, lá do comecinho, até Em Casa com Gil, recente. Assobia, Gil. Consciência do ser, você pensará. Seu corpo será mais brilhante, a mente mais inteligente, tudo em superdimensão. O mutante é mais feliz, feliz, porque na nova mutação a felicidade é feita de valeu, Roots, na escuta, galera da Casa do Sol, Messim em Canas. É muito emocionante falar de Gilberto Gil, que quando ele era ministro da Cultura e a política do software livre, fez com que o Muqueca existisse. Muqueca, desde que começou, é editado em software livre. Então, é uma espécie de dindo. Futurível Gilberto Gil. Arroba Muqueca Siri. Nas redes sociais, Muqueca com U e QU. Toda quinta, 19h ao vivo no Eco Estúdio, Bi Estúdio da Rádio Comunitária Campestre. Reprisa 11 da manhã do domingo. Toda quinta o programa é feito com o estúdio aberto para quem quiser chegar e saber como é que funciona uma rádio comunitária sem bispo nem patrão. Patufu, palco. Viva Gil. Durante a semana, a Muqueca fez uma enquete no Instagram, que música não podia faltar. Subo nesse palco, minha alma tira talco, como bombom de bebê, bombom de bebê. Vai virar uma rotina. Trago a minha banda, só quem sabe onde a lua anda, saberá me dar valor, dá valor. Toda semana tem uma enquete sobre determinada questão, determinado artista. Vamos lá. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Agora aqui de abelha, esotérico. Cuidado para não falar errado. Música. pessoas até muito mais vão lhe amar. Até muito mais difíceis que eu pra você. E eu que dois, que dez milhões, todos iguais. Até que nem tanto esotérico assim. Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mistério sempre há de pintar por aí. Sintonizado numa frequência comunitária. Agora nesse programa especial de Gil, Eduardo Duzek com Sandra de Sá. Reals, mamãe, reals. Depois tem Cássia Heller. Não se incomode, que o que a gente pode, pode. O que a gente não pode, explodirá. A força é bruta e a fonte da força é livre. De repente a gente poderá. Real, real. Quanto mais purpurina, melhor. A gente queimará. Real, Agradecimento especial a Gabriel Lira, que cedeu o acervo dele para essa pesquisa. 1973. Essa é para tocar no rádio. É ou não é, Gil? Essa é para tocar no rádio. Essa é para tocar no rádio. Beijo, Sueli. Essa é pro rapaz da loja transar melhor. Essa é pra depois do almoço. moço, moço do bar. Essa é pra moça dengosa fazer amor. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. Essa é pra tocar no rádio. Rita Lee e Roberto Carvalho, Punk da Periferia. Essa música vai pro Jackline, na Cova Funda. Curte um rock and roll, né, Zé? Tô me gastando onde que o galo ia cozinhar o urubu. Tá vendo aí, Zé? Depenamos o time do Hulk. É Flamengo, relações rubro-negras. Que a pobreza cria. Sou luz. Sou o que de resto estaria aos urubus. Pus por isso mesmo este blusão carniça. Fiz no rosto esse make-up pipoca lisa. Quis trazer assim nossa desgraça à luz. Ah! Sou punk da periferia. Sou da freguesia do ó. Ah! Aqui Você está ouvindo Moqueca de Siri na Rádio Comunitária Campeche. Como toda quinta, 7 da noite, acontece. O programa de hoje é especial para Gilberto Gil, percorrendo a obra Gilberto Gil com vários intérpretes, algumas parcerias. Ainda tem ele falando, sobre a música Cálice, Expresso 2222. Enfim, ainda tem 1h30 de Moqueca de Siri pra Gil. No fundo estamos ouvindo o querido amigo Nicola Krasik, figurinha carimbada do Moqueca. Adoro fazer BG com o violino desse cara. Lamento Sertanejo, parceria de Gil com Dominguinhos, que vai abrir o lado B cantando essa mesma música. No primeiro quartinho foi Gilberto Gil, Futurível, de 1969. 1900 e uma boa ideia. Patufu, palco. Kid Abelha, esotérico. Eduardo Duzek e Sandra de Sá, realce. Cássia Heller, Oriente. Aí Gilberto Gil de novo, essa é pra tocar no rádio, de 73. Época sombria. Tem um babaca de um presidente aí que vive exaltando. Enfim. Deixa claro que o Moqueca, desde 2006, é avesso ao proselitismo de qualquer natureza, principalmente num canal de comunicação. Aí, daí a achar, considerar o Bolsonaro um imbecil, um miliciano, um genocida e um babaca, é outra história e é realmente o que eu penso. Aí foi Rita Lee, Roberto Carvalho, punk da periferia. E no fundo, o polonês mais carioca do mundo. Conheço a obra desse cara, Nicola Krasik, violinista, no disco Cordestinos. Mó galera. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca é com U e QU. Você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo viver na cidade sem ficar contrariado. Sede lá, na certa por isso mesmo. Não gosto de cama mole, não sei como é

Marcelo Peixoto, D2, com Gilberto Gil, Resistência Cultural. E aí, lembra de mim? Agora a música que o Otto fez com a participação da Alessandra Negrini, quando ele soube que ia tocar com o Gil na tenda do Gil, em Realengo. Avisa Gil, que eu vou tocar na tenda dele. Avisa Gil, é Realengo, é no Brasil. Avisa Gil, que eu vou tocar com ele. Avisa Gil, avisa Gil, avisa Gil, que eu vou tocar na tenda dele. Avisa Gil, é Realengo, é no Brasil. Avisa Gil, que eu vou tocar com ele. Avisa Gil, que o Brasil anda melhor com as pernas dele, que trafega pelas veredas do norte. Como são fortes os sertões. Avisa Gil, avisa Gil, que eu vou tocar na tenda dele. Avisa Gil, é Realengo, é no Brasil. Avisa Gil, que eu vou tocar com ele. Avisa Gil, avisa Gil, avisa Gil, avisa Gil. Tem cinzas no céu, é o mel do melhor. É o ali que se vai, rompendo palavras. A vida viu que o Brasil, a vida viu que o Brasil anda melhor com ele. A vida viu, avisa Gil, avisa Gil, avisa Gil, avisa Gil, avisa Gil, avisa Gil. Agora a música, uma das músicas que o Gil fez aqui em Floripa, quando teve preso por porte de maconha. Ficou no manicômio. Essa música ele fez pra companheira dele. Maria Aparecida, porque apareceu na vida. Fala de várias mulheres, várias bruxas também da ilha. Deus fez tão bonita. Maria de Lourdes, porque me pediu uma canção pra ela. Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício. E lá, e lá, e por que quis me ver e foi lá no hospício? Salete, fecha fé, que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana, tomar chá fé foi um vício. Andréia na estreia, no segundo dia, meus laços de fita. Cíntia, porque embora choque rosa, é cor bonita. E Ana, porque parece uma cigana da ilha. Dulcina, porque é santa, é uma santa e me beijou na boca. Azul, porque azul é cor e cor é feminina. Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto. E pra dar o salto, me amarro na torre no alto da montanha. Amarradão na torre dá pra ir pro mundo inteiro. E onde quer que eu vá no mundo vejo a minha torre. Thank you. 76, turnê dos Doces Bárbaros. O Gil e o baterista da banda foram encanando o porte de maconha e também levaram um pozinho da Betânia pra investigação. O pó era usado pra ritual. Durante a ditadura militar, uma maconha era coisa de maluco, ia pro manicômio. Um upa enorme pra Jéssica, querida amiga, e todo mundo mais. Raquel Saco, todo mundo da luta antimanicomial. Marília Fernandes, de Sampa. Rita Benedito. Your heart. Você está ouvindo uma frequência comunitária. Rádio Campest, 22 anos de múltiplas vozes. Eu sou o Conrad Rose, vulgo Siri, e comando a carrapeta do Muqueca de Siri no ar toda quinta, 7 da noite, com o repeteco 11 da manhã de domingo. Nas redes sociais, @ Muqueca Siri, Muqueca com U e T-U. Esse programa é especial para Gil. Agora, Paralama do Sucesso, a novidade. Quando todo mundo tava voltado pro rock europeu, os Paralamas do Sucesso foram lá pro Caribe nos anos 80. A praia, na qualidade rara de sereia, metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. Quem me alertou pra isso foi um dos dindos, o cara que me cedeu o horário na rádio, JB, Júlio Braga. Alguns a desejar seus beijos de deusa, outros a desejar seu rabo pra ceia. A sereia virava um pesadelo tão medonho ali naquela praia, ali na areia. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado. Chuck Berry, Fuse Forever. Trazido da África pra Américas de Norte e Sul. Cor de tinto, timbre, tanto tom do tom tocou. Bebe garça branca, balsa do Daru pro azul. Conta de tanto embalo, num estalo desmaiou. Sobre o sol, machado em mil raios pelo machado de sob o sol. Rajado em mil raios pelo machado de chegou. Gerados a rumba, o mambo, o samba, o rhythm and blues. Tornaram-se os ancestrais, os pais do rock and roll. Rock é nosso tempo, baby. Rock and roll é isso. Chuck Berry, Beatles, forever. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. O Apocalipse. Rock and roll, capítulo 1. Versículo 20, versículo 20, século 21. Versículo Quartinho do Moqueca de Siri pra Gil, 80 anos. Dominguinhos, parceria dele com o Gil, Lamento Sertanejo. Resistência Cultural, Marcelo D2 com Gil. Otto e Alessandra Negrini, Avisa Gil. Música que o Otto fez quando soube que ia tocar com Gil. Gilberto Gil, Sandra, música composta aqui na ilha, como a versão Não Chores Mais e outras, durante o tempo que ele ficou no manicômio. Rita Benedito, Extra, Os Paralamas do Sucesso, a novidade. Doces Bárbaros, show ao vivo no Rio, 76, no mesmo ano da cadeia. Chuck Berry, Feels Forever. No fundo estamos ouvindo a mixagem de Fatboy Slim para toda menina baiana. Eu sou Conrad Rose e esse é o Moqueca de Siri na Rádio Campeche. ouvi essa quebradeira. E no começo do terceiro quarto do programa tem Gil falando sobre a música Cálice, parceria dele com o Chico. A música foi censurada. No terceiro quartinho também tem o que é que atende os pedidos da galera que contribuiu na enquete do Instagram. Toda semana agora vai ter alguma questão para interferir no repertório, valeu? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Não canso de falar que Muqueca é com U e Q U. Saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do Cálice. Hoje é sexta-feira, ficou essa a coisa do Cálice. Vamos por aí, vamos partir por aí. Ele fez: tá bom, vamos embora. Vinha para cá amanhã, que é sábado de Aleluia. Você vem para aqui, ele morava na Lagoa, ali na Borges, né? De Medeiros, se não me engano. Era um edifício, morava lá na cobertura, a gente via a lagoa, até acabou entrando no monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. E então eu fui para lá, na varanda dele, ele botou a mesinha lá e tal, disse: quer tomar alguma coisa? Ele disse: eu tenho uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando tomar, quer provar? Era o Fernet, né? A bebida amarga. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu disse assim, sentamos ali e tal, ele serviu a bebida. Eu disse: pois é, e a ideia do Cálice? Ele disse assim: pois é, tem o Cálice esse e tem o Cálice. Então foi, foram as duas coisas, a ideia da, da, do tormento, né, do sofrimento e físico e, enfim, pela, pela tortura e a censura, com o cálice, o cálice, do calar-se, do verbo cálice de Jesus e o cálice do verbo calar-se, que era a censura na época. E aí nós sentamos e fizemos. Eu já havia levado algumas anotações do, de início da letra. Aí a coisa da bebida amarga, que ele me serviu, entrou também. Ele botou a coisa do monstro da lagoa, que era a paisagem que a gente descortinava ali enquanto fazíamos a música. E ele, enfim, eu voltei para casa, alinhavei as últimas ideias, ele também, e, enfim, nós já havíamos combinado a melodia, como seria. Né? Que foi dali, então, ele fez duas estrofes, eu fiz duas estrofes e nós fizemos a canção. Que acabou censurada. Olha, eles estão empurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, Galson, não estava no programa, não. Estava no programa, claro, está no programa que eu não posso cantar a música, nem posso cantar Ana de Amsterdã. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa, não. Eu tive mesmo muita dificuldade de lidar com a música Cálice. E eu, na verdade, tenho até hoje. Porque ela ela é sobre essa coisa, sobre a dor, sobre o tormento, sobre a repressão, sobre a censura. E tem essa história do pai, né? Eu tenho a impressão que é mais por aí, essa imagem da primeira pessoa da Santíssima Trindade, não é? Com a sua sombra permanente sobre nós, essa ideia da paternidade como assalto à autonomia de uma individualidade, né? A sombra do pai. Eu tenho a impressão que era por aí. Eu fiquei a rejeição, uma certa dificuldade de lidar com a música vinha um pouco daí. Um certo ar tristonho que tem mesmo na melodia, né? Pá, pá, tira, ra, ra, ra, ri, ra. Pá, tira, ra, ra, ra, ra, ra. Pá, tira, ra, ra, ra, ra, ra. Tó, ri, ra, ri, ra, ra, ra. Isso, enfim, me tocava muito a alma, de uma forma muito, muito tristonha mesmo. Eu ficava assim, com dificuldade. Eu tenho dificuldade de cantar essa música até hoje. Até hoje. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Atendendo a pedido da Flávia, querida amiga da Lagoa, professora, mas que não gosta que chame de professora, Elza Soares e as cordas de João de Aquino, Super-Homem, a canção de Gilberto Gil. Mulher que até então se resguardara, é a pulsão melhor que trago em minha gota. É o que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, oh mãe, quem dera ser o verão, a puxil da primavera, e só por ela ter. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, trocando como Deus o curso da história por causa da mulher. Que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada minha pulsa mulher, que até então se resguardara, é a pulsa melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Quem dera pudesse todo homem compreender, oh mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ter. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, trocando como Deus o curso da história por causa da mulher. Agora o pedido da Sinara, do Fitofonia. Estrela, Suzana Baca e Gilberto Gil. Domingo tem Fitofonia Chá, 19h, aqui, ao vivo, no Bio Estúdio da Rádio Comunitária Campeche. Beijo, Roda. Uma estrela no céu cada vez que você chora. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Em torno de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Oh, Deus fará avisos com tanto que a vida seja assim. Se celebre tudo que ele consente. Ah,

andar com fé eu vou, café não costuma falhar, olele, olala. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, Expresso. Café não costuma falhar. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Aí eu anotei num caderninho, guardei. Aí quase um ano depois, eu peguei o caderno, vi aquilo lá. Aí resolvi fazer o resto. Jaque, valeu. Carros Nauta, Pif Moderno. Pra depois do ano 2000. Até onde essa estrada do tempo vai dar? O tempo vai, da menina do tempo vai. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse nessa. necessário para voltar. Tanto mais vivo, dívida mais vivida, dividida pra lá e pra cá. Fica, João. Casa com o Gil, back in Bahia. Pedido da Denise. Seu olhar. E depois vão cair na gandaia. Também pedido, Verani. Beijos. Mandar um abraço pro Areias Conecta. Na Praça da Lagoa até o dia 16, de graça. Vai passar a Marighella. Thank you. Este foi o terceiro quartinho do Muqueca de Siri pra Gil, que completou 80 anos no dia 26/6. E é impressionante a exuberância, o tamanho da obra desse querido musicista brasileiro. E como o Emicida se referiu a Wilson das Neves, um orixá que temos o prazer de conhecer em vida. Gilberto Gil, para mim, é uma figura assim, agregadora, pacificadora, de boa escuta e muita sapiência. Elza Soares com João de Aquino, Super-Homem, a Canção. Suzana Baca com Gil, Estrela. Caetano Veloso com Gil, Andar com Pé. Carlos Malta, Pife Moderno com Gil, Expresso 2222. Gilberto Gil com toda a sua galera, Em Casa com Gil, Back em Bahia. Beijo, Bia. Seu Olhar, Gilberto Gil. E no fundo, Caia na Gandaia. Um batuque e um berimbau. Abre espaço na sala e cai na gandaia. Depois dessa, vamos voltar a 1963, onde tudo começou, primeira gravação, primeiro tempo de Gil com 21 anos. É, Muqueca de Siri, carrapeta mais inusitada do universo das galáxias. É versão diferente, vão acabar com Caia na Gandaia. Essa música é Zumbi. Veio um bloco diferente, galera. No final de tudo, Caia na Gandaia. Chamando o pessoal, o filho. violão gemeu no ritmo legal. E que começou assim em plena madrugada, um tamborim no samba de calçada, visitando o sono da cidade. A lua a iluminar o grupo barulhento, um guarda a reclamar silêncio, silêncio pra quem dorme, e eu que escuto ao longe o som do meu telecoteco. Sinto o romantismo feito à porta de um boteco. Seresta de samba também tem suavidade, samba também fala de saudade. O tamborim bateu chamando o pessoal, o violão gemeu num ritmo legal. E que começou assim em plena madrugada, um tamborim no samba de calçada, visitando o sono da cidade. A lua a iluminar o grupo barulhento, um guarda a reclamar silêncio, silêncio pra quem dorme, e eu que escuto ao longe o som do meu telecoteco. Romantismo feito à porta de um boteco. Seresta de samba também tem suavidade, samba também fala de saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade. Samba do avião. Viva Gil. Thank you.

Então, Muqueca de Siri vai terminar coladinho naquele proselitismo babaca da Voz do Brasil, que entra às 9. Gilberto Gil, lá de 63, Serenata do Teleco Teco. Maravilhosa essa música. É uma descoberta. Valeu pela partilha do acervo, Gabriel Lira, meu querido. Um abraço para todo mundo lá no Rio Vermelho, me recebeu muito bem na Casa Duca. Bora bailar, bora reunir. Samba do Avião, aquele abraço de 69, a versão original, gravada em 4 canais, extensa. E no fundo estamos ouvindo Hamleto Stamato, Ladeira da Preguiça, que é Gil. Cometi um erro no envio dos arquivos e ficou de fora a Caia na Gandaia, pedido da Verani, Morro das Pedras, querida amiga. Mas de alguma forma vamos tocar um pouquinho no final e vamos abrir o próximo programa com ela, porque é uma música muito boa e eu tinha uma versão arrebatadora. Então, para a próxima quinta, vamos continuar um pouquinho com Gil, embora não apenas nessa música, valeu? Tenham todos um excelente final de semana, paz, saúde, fé, força, sorte, sorrisos, abraços, afetos, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras, pé quente, cabeça fria, que é como vamos encerrar por hoje. Mãe Rosa, tio Tico, meu neto Benjamin, meu filho Bernardo, minhas irmãs, Esté e Vivi, Nath, Helena, todos os chegados, todos os ouvintes de ontem, de hoje. É sempre uma alegria muito grande, a cada semana o Muqueca resistindo em cima de toda essa sacanagem que tem sido feita com os meios de comunicação comunitários, com várias outorgas esperando uma fila enorme, quando se você tem um bispo ou um patrão, você consegue. Enfim, sigamos. Pé quente, cabeça fria. Saudações rubro-negras, pô. Dedê, Dodô. Dedê, Dodô. Dedê, Dodô. Dedê. Pé quente, cabeça fria. Dor nenhuma. Pé quente, cabeça fria. Dor em duas. Pé quente, cabeça fria. Dor. Saia despreocupado, você pode conquistar o mundo dessa vez. Pé quente, cabeça fria. Pé quente, cabeça fria. Pé quente, cabeça fria. Saia despreocupado, faça tudo o que você queria e nunca fez. Pé quente, cabeça fria. Numa boa. Pé quente, cabeça fria. Na total. Saia despreocupado, mas cuidado, porque existe o bem e o mal. Pé quente, cabeça fria. Numa boa. Pé quente, cabeça fria. Na maior. Pé quente, cabeça fria. Na total. Saia despreocupado, mas se alguém se fizer de engraçado, vê do pau. We'll be right back. Chefes Bárbaros. Muqueca. De Siri. Pé quente, cabeça fria. Dores do mais. Pé quente, cabeça fria. Dores três. Saia despreocupado. Você pode conquistar o mundo dessa vez. Pé quente, cabeça fria. Cabeça fria, dois, três. Saia despreocupado, faça tudo o que você queria e nunca fez. Pé quente, cabeça fria, uma boa. Pé quente, cabeça fria, maior. Pé quente, cabeça fria, total. Saia despreocupado, mas cuidado, porque existe o bem e o mal. Pé quente, cabeça fria. Cabeça fria, maior. Pé quente, cabeça fria, total. Saia despreocupado, mas se alguém se fizer de engraçado, mesmo pau. Muqueca de sirena. Aí, Verani, finalmente. Na gandaia. Até as 9, que 9 tem aquela babaquice da Voz do Brasil. Valeu, galera. Federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 14 de julho de 2022.